Nosso tema de hoje, então, é: a cura está dentro de nós. Alguém pode até dizer, mas a doença também está dentro de nós, né? Então, o que, que a gente está buscando? Até uma frase que foi dita num outro dia, para a gente começar a organizar o nosso mental. O que, que precisa ser curado? O que, que eu tenho que precisa ser curado? Será que eu consigo me enxergar e perceber quais são verdadeiramente os meus problemas? Muitas coisas são superficiais, estão na casca, né? Que são fáceis de serem resolvidas, a gente faz assim, a gente elimina. Mas aquelas coisas profundas, aquelas coisas que ficam pulsando dentro de nós e que ficam criando muitos desses probleminhas. Então, o que, que precisa ser curado? Eu falei de doença, né? A doença também está dentro de nós. Mas, muitas vezes, o que nós estamos focando é a questão física. Eu tenho um problema aqui, ali e tal. Então, aquilo ali me incomoda, me atormenta e é onde eu acabo me canalizando, objetivando os meus cuidados. Da onde vem essa enfermidade que está aparecendo no meu corpo? A medicina, né? Se nós olharmos a questão da história, há muito tempo atrás, ela era muito mais focada no ser como um todo. Ela analisava o ser humano. A medicina evoluiu muito nos anos seguintes. Está evoluindo muito. Só que nessa evolução a gente às vezes perdeu um pouco do rumo e acabou focando muito mais na doença do que no doente. Então nós estamos preocupados com o sintoma ao invés de nos preocuparmos com aquilo que está produzindo o sintoma. Então a gente vai atrás de um especialista ou de um amigo que nos receita alguma coisa e toma algo para desfazer aquele mal momentâneo, muitas vezes. E acaba resolvendo, por hora, mas mais adiante outras coisas aparecem, porque nós não focamos na essência. Por que, que não fazemos isso? Vários motivos, né? Nós temos uma tendência a simplificar as coisas, ou não querer ir fundo nelas, porque todas essas questões que estão pulsando, como eu disse, elas têm um fundo muito dolorido, talvez, que são fundos emocionais. São questões mal resolvidas, mal interpretadas, que acabam se tornando problemas. Como que nós podemos fazer para resolver essas situações? Eu falei no início que nós temos que primeiro nos enxergar, perceber quem nós somos, o que nós estamos produzindo de uma forma geral. Algumas posturas, se não nossas, mas da nossa sociedade como um todo, posturas egoístas que nós acabamos manifestando, elas nos afastam dos outros. Elas criam em nós uma ilusão de que, sendo dessa forma, eu estou correto. É uma grande ilusão. E através desse afastamento que eu tenho dos outros de uma forma verdadeira, porque sendo egoísta eu não forneço, eu não dou. E eu acabo não recebendo. Não existe troca afetiva. E essa falta de afetividade, ela gera em nós uma falta de energia vital que nós precisamos para viver nessa experiência que a gente está tendo. Quando eu falei de corpo e nós visualizamos muito a questão física, o nosso físico, ele é uma cópia do nosso corpo espiritual. Então tudo que está acontecendo aqui, está se manifestando aqui, mais dentro, mais interno, já existe, já acontece. Por isso que a gente recomenda às vezes para fazerem fotos da aura, porque muitas vezes ali é captado uma energia ao nosso redor. E ela percebe, olha, tem um problema aqui e ali. Não, mas eu não tenho nenhum problema. Ah, mas a energia já está se condensando. É muito bom para a gente começar a ver o que a gente não consegue perceber. Então, é uma forma de tornar visível uma questão que nós não conseguimos nos dar conta. Mas essa questão energética que nós manifestamos a todo momento, ela precisa ser orientada, ela precisa ser uma energia positiva, ser transformada em energia positiva. Já falamos diversas vezes que o mundo é um reflexo, o meu mundo é um reflexo daquilo que eu estou jogando para fora, aquilo que eu estou projetando para fora de mim. Então, se eu estou manifestando coisas boas, no ciclo, essas coisas boas acabam retornando. Por isso que se bate tanto na questão do bem, né? A gente não faz o bem para o outro, é para o outro, mas o primeiro beneficiado sou eu. Eu desenvolvo dentro de mim uma energia, de novo falando a mesma palavra, mas uma energia transformadora, uma energia curativa. Que energia é essa de fazer o bem? A energia do amor? O Evangelho de Jesus, ele bate insistentemente no amar, no fazer, no doar, no perdoar. Insistentemente, porque é o único caminho capaz de nos transformar e nos curar. A doença é um desequilíbrio. É uma perturbação que a gente passa quando nós começamos a nos afastar do caminho certo, da ordem que a coisa deve ter. Nós acabamos nesse desequilíbrio, nessa desarmonia, gerando conflitos internos em nós mesmos entre o que nós estamos fazendo e a nossa consciência mais íntima, que sabe o que é o correto, sabe qual é o caminho, e nesse conflito existe uma distensão. Quando nossas células começam a trabalhar de forma contrária àquele propósito que elas são geradas, é porque existe um conflito muito interno dentro de nós. E isso clama por mudança. No grau que nós estamos hoje, humanidade, todos nós estamos na mesma situação, no mesmo barco. Todos nós manifestamos questões de desequilíbrios mentais, físicos, emocionais, que precisam ser reorganizados, ser reorientados para o caminho correto, para que a gente possa fazer esse processo de cura. Lá no tempo de Jesus, quantas curas eram feitas por ele e de que forma? Cada um que se aproximava dele estava buscando incessantemente uma transformação. O contato com aquele ser que emanava tanta coisa possibilitava que quem buscasse através dele alcançasse curas. A gente às vezes acha que isso não é possível conosco, que é muito longe, que isso aí é... Os milagres eram para aqueles. Mas quantos milagres nós já operamos em nós mesmos? A gente nem percebe, às vezes. Porque a gente olha muito as coisas que são grandes e não percebe as coisas pequenas. Quantas transformações nós já passamos na nossa vida? O quanto nós melhoramos? Falta muito? Falta. Mas nós temos capacidade, nós temos potencialidade. Não vai ser o outro que vai fazer para mim o que eu preciso fazer. Ele vai me ajudar, ele pode me orientar, ele pode me acompanhar, mas quem vai fazer o processo sou eu. É cada um de nós que vai fazer a caminhada. Então, voltando àquele que é o nosso mestre, o que ele disse? Né? Cada um segundo as suas obras. Aquilo que tu estiver construindo é o que vai ter. O que nós estamos construindo? Tudo que nós somos hoje é uma construção de muito tempo. Muitas coisas não bem entendidas construíram coisas disformes. Vamos lá e vamos arrumar. Já arrumamos algumas, vamos arrumar as outras que faltam. O caminho que nos leva a isso, ele é certo e ele é prometido. Então, a gente não precisa ter dúvida quanto a essas questões. Será que eu consigo? Talvez não nessa vida, com certeza não tudo nessa vida. Nós temos muitas coisas para ainda corrigir, muitas tendências, muitos anseios que brotam em nós. Mas a gente não quer terminar essa jornada de forma perfeita. Querer a gente quer, mas a gente sabe que não vai conseguir. Mas a gente tem que começar. Algumas coisas precisam ser feitas. Outro dia eu falei que nós temos muitas coisas para serem mudadas. E durante uma vida a gente acaba mudando pouco do todo que a gente precisa. Mas aquele pouquinho que a gente conseguir fazer, ele repercute em tudo que a gente faz, em tudo o que a gente é. E isso é muito grande. Então é nisso que a gente tem que se apegar, a olhar. A questão da esperança passa por essa visão otimista, essa visão de vontade, de força, de determinação naquele caminho que a gente tem que seguir. Ninguém melhor do que nós para transformar a nossa vida. Então, a cura está dentro de nós totalmente. Não dentro do corpo, mas no espírito, na alma eterna. É ali que pulsa todas as potencialidades. É ali que, através da oração, nós canalizamos para dentro as forças que nós precisamos para fazer com que isso se expanda. E todos nós somos iguais e temos as mesmas capacidades. Então, é nisso que nós temos que focar.